Esta característica anuncia um programa com novidades e curiosidades do mundo científico. Passo a Passo com a Ciência. Hoje abordaremos os seguintes assuntos: revolução na indústria têxtil, a eletrônica na construção civil e, na parte final, como sempre, questões de trânsito. Transformando-se fibras vegetais, ou mesmo as de origem animal, em fios, estes, uma vez entrelaçados, vêm a formar um tecido. Eis aí, em poucas palavras, um método que nasceu há uns 5 mil anos, às margens do Nilo, quando os egípcios começaram a plantar o linho destinado à fiação e à tecelagem. O interessante é que desde aquele tempo, correspondente geologicamente à Idade do Bronze até o nosso século, esta foi a única possibilidade do homem obter tecidos. Mais interessante ainda é saber-se que, mesmo na produção de tecidos de fibras artificiais, tão disseminado na atualidade, é preciso inicialmente criar-se uma fibra composta de moléculas de matéria plástica. Terminada essa operação, a fibra passa em seguida a receber o mesmo tratamento técnico que sua congênere natural. E agora, a novidade. O laboratório de matéria plástica da firma alemã Badische Anilin und Soda Fabrik, mais conhecida pela sigla BASF, acaba de desenvolver um revolucionário processo no setor da indústria textil. De acordo com seu inventor, Karl Heinrich Krauch, não é mais necessário produzir fibras artificiais, pois no momento em que tal fato deveria ocorrer, as cadeias de moléculas passam a juntar-se formando estruturas que em tudo se assemelham a tecidos. Contudo, para realizar esse processo, é preciso obter-se uma matriz. Através dela, obtém-se a forma gradeada característica de qualquer tecido. Terminada a operação, a matriz é desprendida do tecido já pronto com a maior facilidade. Complementando a invenção, foi dada a essa matriz a forma de cristais ordenados em sentido vertical, uns ao lado dos outros, sobre uma superfície fria. Colocando-se as moléculas destinadas a formar o tecido numa solução que em seguida deverá ser congelada, o resultado será um sistema de cristais, que comprimidos já apresentam a estrutura do futuro tecido. Uma reação inicial, desencadeada por processos fotoquímicos ou raios eletrônicos, faz com que se inicie a fabricação de fibras. A seguir, desprende-se a matriz por meio de simples aquecimento. Para evitar que as fibras se ordenem apenas paralelamente, como por exemplo no caso do asbesto, introduz-se durante o processo de cristalização uma rede fibrosa não tecida. No fundo, essa rede fibrosa não passa de uma matriz. Partindo daí, tudo o que se sabe até o momento é que a produção do novo tecido é semelhante à produção do papel. Depois de embebida numa base nutritiva, a rede fibrosa, ao nível da qual se realiza o processo de cristalização, começa a rolar sobre um cilindro que é resfriado por dentro. Assim que ele alcança a zona de radiação, segue-se um intenso aquecimento. Com isso, a solução se liquefaz novamente. Nesse momento, o tecido artificial, já pronto, pode ser retirado do cilindro. Ao contrário do que ocorre com os processos naturais de sintetização, no novo processo, a matriz determina apenas a estrutura externa do tecido, mas não a sua química. Dependendo dos diversos materiais que se queira empregar, obtém-se tecidos das mais variadas propriedades ou combinações de propriedades. Pode-se conseguir, à vontade, tecidos extremamente impermeáveis à água ou dotados de grande poder de absorção. Igualmente, a espessura do material pode ser variada à vontade. e, dependendo da solução escolhida e do correspondente controle do processo de cristalização, pode-se conseguir os mais diversos tipos de tecidos artificiais, poroso, fino ou grosseiro, por exemplo. Qualquer que seja o material obtido, afirma-se que todos esses tecidos são muito firmes, isolando muito bem o calor, e ainda têm a propriedade de amortecer o som. Os técnicos da BASF pensam que o próximo passo poderá ser o de substituir o citado cilindro por formas de metal ocas. Com isso, poderiam ser entregues já prontos artigos como luvas, meias e outras peças do nosso vestuário. Cada ano que passa, a exposição de máquinas de construção civil que se realiza em Munique vê aumentar o seu prestígio. Este ano, por exemplo, o principal interesse dos visitantes concentrou-se nas máquinas capazes de cortar e dobrar os ferros que vêm obtendo crescente aplicação nas estruturas de concreto armado. Até há pouco tempo costumava-se fazer isso no próprio local da obra. Atualmente, porém, esta monótona operação está sendo realizada em locais com instalações adequadas para tanto. Foi essa iniciativa que tornou possível a racionalização do trabalho, conforme veremos em seguida. Na República Federal, uma dessas firmas construtoras está oferecendo um programa completo de máquinas inteiramente automáticas para fazer o concreto armado. Voltando-se às máquinas dobradoras, é interessante ressaltar-se que, até aqui, elas tinham que ser ajustadas a cada vez que se quisesse uma determinada dobra arredondada ou angular. Agora, porém, existe a possibilidade de se programar todas essas tarefas. Assim, tendo em vista encurtar o tempo necessário para o trabalho, foi desenvolvida uma máquina dobradora dotada de controle eletrônico, cuja tarefa é realizada com maior rapidez e muito mais racionalmente. E graças a esse controle eletrônico, é possível programar 6 ângulos de dobra com aberturas tanto para a direita como para a esquerda, de acordo com as necessidades exigidas. Cada programa pode ser suspenso à vontade, sem prejudicar os demais. Também é possível interromper a programação de grupos de dobras. Assim, apertando apenas um botão, pode-se concluir um pilar de concreto armado com a curvatura que se lhe pretenda dar. Sabendo-se que existem mais de 6 formas diferentes de dobras, é claro que a máquina permite uma correspondente variação através do já mencionado controle eletrônico. Isto quer dizer que apenas quando se inicia o trabalho é que se tem de acertar o ângulo de dobra que predominará neste dia de trabalho. Se durante o desenvolvimento da obra surgir a necessidade de empregar-se um ângulo não programado, é evidente que o aparelho mantenha um controle manual para resolver esses casos. Além do mais, graças a controles luminosos, a máquina revela que dobras está realizando no momento. E com isso, o operário responsável pode a qualquer momento corrigir qualquer desvio que se manifeste. Como se vê, mais uma vez, um setor cuja participação da mão de obra parecia insubstituível e que veio se tornar inteiramente automático. Apesar de fortes concorrências, a posição do avião executivo Hansa Jet, dotado de turbinas a jato, vem de se firmar cada vez mais no mercado internacional. Recentemente apareceu a mais nova versão desse tipo de avião, que recebeu a sigla Hansa QC, isto é, Quick Change. Em outras palavras, Significa isto que o aparelho pode ser transformado internamente e em pouco tempo para atender os mais diversos serviços. Assim, o avião pode vir a ser sucessivamente um luxuoso aparelho para servir a viagens de negócios, um avião de carga ou ainda para transporte normal de passageiros com espaço para 12 pessoas. Essa transformação não demora mais de 10 ou 15 minutos. Dentro de bem pouco tempo, os ônibus não mais constituirão estorvo para o trânsito de carros de passageiros nas cidades. É que em muitas das grandes cidades europeias estão sendo construídas faixas especiais para esses veículos. Em Wiesbaden, Paris, Londres e Berlim, as longas viagens de ônibus, os habituais engarrafamentos e os desastres entre ônibus e automóveis passarão a pertencer ao passado. Em troca disso, surgirão as vantagens. Para os ônibus, uma maior velocidade média e, para os automóveis, um tráfego mais fluente. A habitual pergunta, o que quer dizer isto, feita pelos turistas motorizados ao se defrontarem com um sinal de trânsito desconhecido em seu país de origem, está com os seus dias contados. A World Touring and Automobile Organization, com sede em Londres, acaba de dar a conhecer um projeto de regulamentação de sinais de trânsito na Europa. Com essa medida, vai desaparecer totalmente ao que já se convencionou chamar de floresta de sinais de trânsito. Em seu lugar, aparecerá uma série de 122 sinais uniformizados. Apesar de poucos, serão eles auxiliares seguros em cada uma das situações possíveis. Passo a Passo com a Ciência foi um oferecimento do Serviço de Transcrições da Voz da Alemanha. Obrigado pela atenção dispensada e até o próximo programa.